te perdone Dios, porque yo no puedo. Quem vai fazer assim é a Lúcia. Perdono! Não, não, tono, glaciale. Para de bisteca, filho do Baégua! Ei, menino! Olha, passa direto. Né? É, faxina com ele, todo metido. Agora que eu ia perguntar pra ele o endereço da Maria. Vou chamar ele, vai, fala, vai chama ele lá. Eu vou chamar ele. Puxa, resgata ele lá, que ele tá atrasado, por isso que ele passou direto. Só pra ele falar que o endereço da Maria é o que o pessoal quer. Não perdono, não perdono. É, gente, isso não foi um set, foi ao vivo. Mas a gente promete que amanhã a gente vai fazer um set pra vocês, tá bom? Eu também tava louca por esse set. Mas era ao vivo, não rolou set. Tô te falando. Fala, Zecão, meu influenciador de milhões. Não me digas quando recorda, blá, blá, blá, blá, blá, blá, Lúcia. Ai, ai, ai, o pessoal em Outeiro doidando com a gente. Minha amiga Priscila, lá no depósito da Priscila, pergunta que não quer calar. Meu pessoal amigo, quer... orelha de bisteca. Pessoal quer saber. Ei, onde é a Maria Boa? A Maria Boa está no mesmo endereço, mudou. Olha, a tá? Maria Boa está no mesmo endereço. Você é cliente assíduo. Eu sou cliente assado e eu sou biburá. É mesmo, cara. Mano velho, comigo é chupando ostra e fazendo guerra. Olha, mesmo, escroto, eu boto é pra rachar, mano. É mesmo. Onde é o endereço da Maria Boa? Não, não vou dar endereço porque... Senão a cabeça de pinge vai querer ir. Cabeça de pinge vai se matar lá, hein? É, vai se matar lá. Isso aí é o chamado 5D, né? Puxa. Égua, mano velho. Ó. Enganando ele mesmo, né? Eu gosto das pessoas, elas, né? É, tem uma criatividade boa. Criatividade, tem muita chips na tua cabeça e finge. Otário! Ai, morreu. Valeu, orelha. Valeu, pronto. Então, aos amantes de Maria Boa ainda existe. Mas o endereço ainda é cliente assíduo, desconhecido. Mas vamos pesquisar. Ó. Por que foi? Olha! Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, confissões. A gente falou que não ia fazer fofoca, mas não, mas aí é. Não, a gente não admite fofoca nesse momento. É orelha de bisteca. E se você encontrar ele na rua, fala o que pra ele, Luana? Orelha de bisteca. Ele vai mandar, ele vai te xingar. Mas não dá em nada. Normal. É. Mas acontece. Esse marketing persegue. Pô, gente, tô te falando, mano, mas é isso mesmo. Olha o pessoal, poxa, o pessoal tá cobrando, queria esse set. Bora tirar, então, durante a semana pra gente fazer um set desse? Bora. A gente vai fazer durante a semana um set desse pra vocês, tá bom? Bora. A Lúcia disse, menequera, berelera, eu não entendi perdona, nada. Perdona. Eu não entendi nada daquela fala. Pode escutar o áudio? Eu quero ouvir. Pero es verdad. Yo no tomo glaciar.